Viola cósmica marvada, Big Bang da tristeza, Enterprise iluminada, da saudade nave acesa. No pulsar dos tristes versos, na galáxia rural, pelas roças do universo, canto a moda universal. Que essa terra é um ranchinho no sertão do céu imenso, onde os astros fazem ninho para a luz de brilho intenso. E no espaço relativo, minha órbita requer luz do sol que me faz vivo, que é o olhar de uma mulher. Cósmica marvada, Big Bang da tristeza, Enterprise iluminada, da saudade nave acesa. A saudade até parece o universo que se expande, se a distância aumenta, cresce a saudade que era grande. Cada acorde é uma jornada das estrelas de Orion, que na viola bem ponteada brilha a moda pelo som. Pro astronauta do ponteio, navegar é precisão, seja aqui em outro meio ou em qualquer constelação. Que se alumia com luar de lua cheia, tem viola e cantoria, e tem estrela que ponteia. É um cósmico instrumento, toda a viola de um violeiro, no pulsar dos tristes versos, são dois astros e luzeiros.